bandido. O cenário, um barraco, brasilite, madeira. Casas amontoadas numa ribanceira, zona sul, periferia, morador do gueto. Criado sem pai, mas um jovem preto. Filho de mãe solteira, dois contra o mundo. Salário mínimo, ou vira vagabundo. Quem vive Itaquera, Brasilândia, Osasco. Cara ou coroa, a moeda tem dois lados, é fato. A rua me atraía mais do que a escola. Queria ter também um tênis da moda. Paraisópolis ou no Heliópolis. Diz aí, Rap Hood. Na ilusão do corre no fio do bigode. Virar rico é o sonho do pobre. Uns pano de grife, de moto ou de nave. Cê vale o que tem, capitalismo selvagem. Vida bandida, me fez infeliz. Vida vazia, vida vazia. Sonhos por um três. Vida bandida, mundo de ilusão. Crime compensa. O crime compensa. Não compensa não. Desde moleque eu andava pelas ruas, na porta do fliperama ou no campo da vila. Chamado de menor, vários malucos só. Nos bailinhos de garagem, no passinho é nós, ré. Vida bandida que me traz tristeza. Tristeza dos B.O. A cadeia onde é muita treta com vários irmãos. A inveja, o ódio, a droga, o ócio. Ali o debate de faca na manja. Eu não quero provar que sou melhor que ninguém. Tô bem dessa forma, tipo Jorge Ben. Me dá licença que eu quero passar. Meu beat é gangsta, a flu é nós que tá. É, o neguinho da Vila Arapuá. Meu rap é de mensagem, faz você pensar. Vida bandida, me fez infeliz. Vida vazia, vida vazia. Sonhos por um três. Vida bandida, mundo de ilusão. Crime compensa. O crime compensa. Não compensa não. Compensa ou não. Nunca é tarde pra poder aprender. Essa vida louca só me fez sofrer. Vida bandida, mundo de ilusão. Contra mão, contra mão. Vida bandida, culpa da situação. É desse jeito, meu compadre Afoeque. É, meu parceiro Rap Hood, sem palavras. Senhorita Paola, tamo junto. Essa é pros parceiros verdadeiros, guerreiros. Peço a Deus para lhe guardar. Para lhe guardar.